Vitor Gillette, autorizado voo Salvador-Salvador a 1 mil pés. Decolado no 7, primeiro curva à direita, corredor axé. Controle operando em 1-1-9-35. Torre 1-1-8-62, acionando transponder 0-1-5-1, Alfa Vitor Gillette. Alfa Vitor Gillette, confirme 4 a bordo. Alfa Vitor Gillette, pressionamento, táxi, chame a torre 1-1-8-62, ajuste 1-0-1-2, Alfa Vitor Gillette. Alfa Salvador, bom dia, com 897-3820, Gol 1-8-9-7, tem aprovado 3-0. Gol 1-8-9-7, utilizado para Confins, nível de voo 360. Decola dono 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós-Leda, direto Pride, via Bisulu 1-6. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-6-12. Acione no transponder 5407, gol 1-8-9-7. 2-3-6-0, Confins, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Pride, 1-9-3-5-2-6-5-4-0-7, 1-8-9-7. Gol 1-8-9-7, cotejamento correto, um ponto para pushback e acionamento. Para pushback, acionamento 1-7, 1-5 da posição 2. Gol no 7, no 5, livre, acionar, chama para o táxi. Chama na missão autorizada, 1-7, 1-7. Aguardo para o acionamento. Solo, bom dia, 3-5-5-4-1-3-0 para Aracaju. O trip 5-5-4, eu tenho aprovado aqui 1-9-0, prefere coordenação, 1-3-0? Prefiro 1-3-0, por favor. Certo, aguarde para a cópia, trip 5-5-4, informando que a informação no momento é ainda, ajuste no 0-2, aguarde para a cópia. Eu sigo a Rio 75. Usado táxi até o ponto, até a interseção, reporta para ingresso ao Alfa Charlie Mike. Rio 05, reporte no farol de suporte. Rio 05, NH 1-0-1-2. Mantenha-se 500 pés pelo corredor axé. Reporte passando pelo Pituaçu ou visual com aeródromo. Ativo, reporte Pituaçu. Hoje é um dia do fim, vamos tráfego, 1 hora, 7 milhas, um Charlie 150, montando 1000 pés no corredor axé. Papá Romeu, Índia November Alpha, tráfego, 1 hora, 3 milhas, um helicóptero montando 500 pés. Sim, do tráfego, 1 hora, porém ainda não visual, Índia November Alpha. A gente já tem o arquivo sendo visual, estamos superando o seu tráfego, Índia November Alpha. Sim, Índia November Alpha. 1-0, primeira curva à esquerda, saída Conde, via Golf 677. Controle operando em 1-9-35, torre 1-1-8-62. Acione no transponder 5-4-1-4, trip 5-5-4. O trip 5-5-1-4, confirmando, transponder 5-4-1-4. 4-4. Trip 5-5-1-4, cotejamento correto, um ponto para pushback e acionamento. Tower, bom dia, American 980, with you on the ILS, what's up? American Line 980, continue your approach, stand by for clearance for landing on runway 10. Check the land gear, down and lock it. Landing gear is down and locked. Mas eu vou informar a manutenção para verificar isso. Agradeço. To land 10, American 980. Sou pessoa sul com o guardião. Posso conhecer do seu primário. Ok, informarei. E confirma, gente. O guardião acaba de passar por sua rua para visual com a aeronave de alta performance. Chame Torre em 1 noite, 6:18. Quatro horas e 15 de autonomia, alterna com fim. Campinas, interno. Nosso câmbio é 158. Bruno 705, autorizado ponto de espera da 10, via Índia Alfa, ponto de espera Torre 1, 12, 62, ajuste no 012. Índia e Alfa, ponto de espera 086, 162. Bruno 715. O Mike Bravo uniforme, pressionamento, táxi, chame Torre agora em 1, 12, 62, ajuste no 012, Mike Bravo uniforme. Gente, autorizado, pátio 5, reporta no solo controlado. Solo controlado, reporta na pátio 5, guardião da 5. Terceiro, 69. Espera, reporta para ingresso na pista no 7, o Alfa Victor Juliette. Ciente, o Alfa Charlie Mike, atento à esteira de turbulência do Boeing 757 da American Airlines, tem autorizado decolagem pista no 7, vento 040 graus, 3 nós. Atento a helicóptero prosseguindo para o pátio 5, à sua direita, o Alfa Charlie Mike. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 35 no 720 para Brasília, nível de voo 380. Decola no zero, primeira curva à direita, saída arbor, após arbor, elefa, via up Zulu no 7. Controle operando em 1.19.35, torre 1.18.62. Adicione no transponder 5420, tanto 35 no 7. Autorizado Brasília no nível 380, decola da 1.0, primeira curva à direita, saída arbor. Transição Elefa, Upper Zulu 17 Aerovia, 119.65, controle 108.62, 5420, transponder, TAN 3517. TAN 3517, contagiamento correto, chama ponto para pushback, acionamento. Chamar para posicionamento, TAN 3517. TAN para Recife, 417. Solo 121, decimal 9. Voo no 7, no 5, autorizado ali em manter pista 10. Salvador, um gol 9235. 3935, Alfa Delta Mike. São Índia, ajuste no 02, aguarde para a Copa. Índia, 02, aguarde para a Copa, é gol 9235. American 980, spreading runway 10 for gate 11, bom dia. Via taxiway Alpha, report road is short, taxiway Juliet. Okay, taxiway Alpha, hold short, taxiway Juliet, 980. Delgra Air, o Guardião 05. 17 no 5, autorizado decolagem, pistão no 0. Correção, mantém a posição. Gol 99 no 0, a sua notificação desaparecou 050 na saída Mari. Correção, na chegada Mari. Identifica 050 na chegada Mari, 99 no 0. Autorizado ingresso na pista no 7 Alfa, Victor Juliette, a porta pronta para decolagem. O livre acionar a chama para o táxi. Chamar. Informe aguarde. Gol no 7 no 5, está aguardando para decolagem. Motivo, aeronave de pequeno porte decolou com saída Momo, interfere com a sua rota. Decolou da pista 17. Papapá, o Vitale Mike na escuta. Prossiga. Não recebo seu transponder, Vitale Mike. O gol 9220, ponto para cópia. Ponto para cópia. O gol 9220, autorizado para Recife, New Joe 410. Decolada no 0, saída Puca, transição Caju, após Caju autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle para Nenhum, 19.35, torre 118.62. Acionando transponder 54 no 6, gol 9.280. Autorizado 4.0 para Recife. Decolada 1.0, saída Puca, Caju, após rota conforme o plano de gol, 119.36, torre 5.41 no 6, transponder. Gol 980 confirmando após a decolagem, primeira curva à esquerda, saída Puca Caju. Pós, conforme a rota apresentada no plano. E à esquerda, copiado com primeira curva, gol 920. Gol 9280, o contagimento foi correto, chama pronto para pushback e acionamento. Está pronto, gol 9280 para pushback e acionamento. O gol 980, por gentileza, pode informar o pátio, que se, o pátio não, o portão que se encontra? Portão 0662. Victor Juliette, aguarde para decolagem. Puxa bem o acionamento. Aguarde. Tá bom, a gente vai trocar de equipamento aqui, vai testar o transponder 2. 0 no 2. Controle Salvador, bom dia, gol 17 no 5, decola. Gol 17 no 5, contato radar, voo para New Joe 360, saída Arbo Elefa. Arbo Elefa 360, gol 17 no 5. Over Juliet, gate 11. That's Roger, sir, and please expedite your taxi. There's an aircraft waiting for you to pass in its rear to start your pushback procedures. We can stop Charlie and Juliet and let him go. We can't go any much faster than this. That's Roger, sir. So then, I'll clear Juliet to get 11 then. Okay, cancel and we'll stop short, Juliet, American 980. Aprovado, chame táxi no 605. Quando no 605, desconsidere e aguarde para início do pushback, senhor. Para o táxi 4, 4, 7 a bordo, alterna resistência, autonomia de 4 horas. Tem o Mike Bravo em fora. 047, ciente, aguarde para início do táxi. O Gol 92. 80, autorizado por estacionamento, chame táxi. Autorizado, puxa, só para o táxi, 9, 2, 3. O Gol número 05 copiou a última autorização da torre. O TIP 5514, autorizado táxi, parte 3, parte principal, Indial, ponto de espera, pistando 0, ajuste no 012, no ponto de espera, torre 118.62 e 5514, bom voo. No 605, coordenação com o equipe de solo, irá passar na TR da Trip e a cauda em direção ao Pato Espera. Após a passagem do mesmo, livre o posicionamento de Mitax no 605. Papapá, mais, já Gol 897, aguarde, número 2 no setor. O Papatango, Mike Bravo, uniforme, autorizado a decolar de pista 17, vento 040 graus, 4 nós, Pinegão no 012. Trip 55 no 4, ali mantém pista no 0. Total 99 no 0, após etapa, pedida para 2 mil pés, o QNH 1012, autorizado a final LS, reporte estabilizado. Após etapa, 2 mil 1012, 99 no 0. 9280, pronto para o TAC, está com o PLD 109, 6 horas de tempo, salvando salvamento. Fome reporta o eixo da 1028 livre. Do Gol 980, aguarde para dar início ao táxi. Mike Bravo uniforme, decolar 257, controle 199, decimal 35. Mike Bravo uniforme, contato radar, sul para nível de voo 180, saída Momo. 180, Momo uniforme. para o táxi, no 6, 7, 5, 3, 2, da Polo, 3 horas e 44, autonomia alterna. O Gol no 605 está autorizado a táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 62, ajuste no 0-2, Gol no 605. O Gol 9-2-0 está autorizado a táxi para o ponto de espera da 1-0, vai seguir o Boeing da companhia no ponto de espera, quando o ponto chame torre 1-1-8, decimal 62, ajuste no 0-2, Gol 9-2-0. Iniciando o táxi, seguindo a aeronave da companhia, 12.0, 36.6, 9.2.8.10. Então, 3153, informação Índia, ajuste no 0.2, aguarde para a cópia. O no 605, mantém ponto de espera, pista no 0. Bom dia. Bom, no 705, chão do centro Recife, frequência 126, decimal 0. 126, bom, no 705. O Gol no 897, após a passagem do Boeing da companhia que está à sua cauda, está autorizado a coordenação com a equipe solo para dar início ao pushback, autorizado o acionamento, chama para o táxi. Após a passagem autorizada, passagem 897. Tan 31553 está pronto para a cópia? 17 pronto para push, acionamento. Tan 3597, aguarde para o pushback, acionamento. Guardará 3597. Total 9910. Total 9910, complete a sinal ILS, chame torre em 1-8, decimal 6. 8-6, bom dia. Controle tipo 5-5-4. Trip 5514, contato radar, voo para nível de voo 130. 30, 54. Patrulhão, Fatiane, mais passou, 160. Tá 3153, autorizado Galeão, nível de voo 380. Decola no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pós-Leda Bridge, onde intercepta UPS, o 1-0, após utilizado conforme a rota apresentada no plano. Controle Salvador Piranha 1-19-35, torre 1-18-62, acione no transponder 5427, TAN 3153. Tá 3153, contagem meio correto, chama pronto para pushback e acionamento. Total 9910, autorizado pouso pista no 0, vento 040 graus 5 nós. Total 9910. Ah, livre pouso pista no 0, 9910. No 605, decolado 03, controle 199-35. 199-35, 605. Controle, Salvador, Gol 605, decolado, perfil da El. Gol 605, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, seja da El, Leda, Bridge. Para o 360, na da El, Leda, Bridge, Gol 605. Gol Salvador, Papatão Golfo, Vitor Juliette, com prazer, de parada da casa. Papatão Golfo, Vitor Juliette, livre frequência, reporte para o retorno. Está 9280, após a passagem do tráfego na final, autorizado a linha manter pistão no zero. É o Gol 1897. Prossiga o Gol 1897. Pequeno probleminha de técnico, já vai ter que fazer a posição para o professor. Já já ele retorna, gente. Sente o Gol 1897. Total 99 no zero, bom dia, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, 99 no zero. Gol 9280, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 050 graus, meia dúzia de nós. Salvador, o Santos 3517 está com 122 bordo, 4 horas e 5 mais autonomia, temos com 15, pronto, táxi. O 357 confirma 124 a bordo? 122. 122 com fins, autonomia 3 horas e 4? 4 horas e 50 autonomia, com fins, 357. O TAN 357, aguarde para dar início ao táxi. Aguardará 3519-9280. Siga TAN 3153. Afirmo, Dael Leda Bridge, onde está sempre o Zulu 10, após autorizado conforme rota.